3171, qual é o seu nome, chama contra o Salvador, 120298. Pois é, pois é. Controle, bom dia, o CAT 3171. CAT 3171, contato urbano, decolagem, seleção 1, 320. Estamos agora para você, bom dia, oceano, minha inspiração, chegada bom, subir se mantém em 4.000 pés, está cancelando as restrições de velocidade e altitude, é justo, mas agora não pode. 3171, chama a Recife, ele vai ser em 1. 9970, acima da investigação, chegada para mais de ônibus, se mantém no vídeo fundo 050. Chegará 9970, reduza para 2509, número 2 na aproximação. Vamos lá, se tiver, eu digo para 2309, número 2 na aproximação. Guarujá 9972 da Guarujá. Guarujá 93, para o meu caminho de curva esquerda, para o 200. Guarujá 93, copiou? Para o meu caminho de curva esquerda, no para o 200. 200 para você, Gadão, do 2093. Segurar 9972, oceano de instrução, chegada a bomba de uno. Seguir velocidade para 2509, e se mantém o nível 060. Segurar 093, oceano indicado. 2509. Sim, chegou para 2010, está controlada a extensão de altitude de velocidade e ajuste no 067. Procedimento está autorizado, retorno para estabilizado. Celebrar 9970, recuperação para sequenciamento, curva esquerda, proa 025, vem como limite radial 280 do velho servidor. Celebrar 9970, curva descida para 3.000 pés, ajuste no 07, completa redução para 2.009. Zero descido para 3.000 pés, zero 9970, 3.000 pés, registro 017. 3.000 pés, 5126, pesado com fim da rota. Desse tipo já, tipo de 21, ele divulga 360, saída A por 1, elefa, transição elefa, curva direita após a colagem. Transponda 5532, controle salvador 120.8. Eu 1755, Belo 093, vista para o 1710. Esquerda 155, 1710, 1093. Federal 9970, na cidade traça de 2 horas, 9 milhas, com o piloto de armazém de antifígio, com a navegação de Vezuna, em segundo cidade de 2017 para a aproximação. Zero 93, três de manhã, três de manhã, 5. 18972, cancela as instruções de atitude, vista para 3 de metais, ajuste no 07. Para 9970, vista para 2 de metais, utilizado o procedimento, a porta está embasada. Foi Salvador, bom dia, bom ano, 093. 093, hoje o centímetro no 017, utilizado com pista no 0, vento no 30 graus, 05 nós. E depois a pista no 0, gol no 093. Solo, as outras cabeças são meus? Zero contra licença, põe no nome do sinal 95. 18, não tem cuidado, não. Já 9972, disse parabéns de vocês, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Deixando o seu autorizado procedimento para reportar estabilizado, geral 9972. Zona 093. Zero no solo 57, libera a pista próxima interseção à direita, taxi aprovado via Alfa Kilo até o pátio 3, atenta ao sinalizou naquele pátio 9973. Salvador, o 5126 para o TAP, com 121 a bordo, 3 horas e 40, alternando Galeão. O azul 5126, taxa aprovado à direita pelo ponto espera pista no zero, que negar no 017. Chame pronto para levar de ponto espera pista no zero, 5126. Taxa aprovado ao ponto espera no zero, chama naquele ponto. Azul 5126. Alfa Quebec Romeo, por gentileza, confirme. A intenção é de táxi até a Taxi Golf, é isso? Bom dia, Federal 9972. Via Federal 9972, tráfego avistado, Kenigão no 07, continua a aproximação, aguarde pista livre. Eu tenho a Embraer Azul alinhando para iniciar a rolagem, aproximadamente mais 10 segundos, senhor. Continua a aproximação, reportaria pista livre. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, Federal 9972. Check-train, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus com meia dúzia de nós. Livre pouso, federal 9972. O 5126 decolado aos 00. Chame agora o controle em Salvador na frequência 120 decimal 8, senhor Bom Voo. 20 aí, Matias. Controle azul 5126, Matias. Sobre 5126, bom dia, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, nível de voo 360. Arbor 1, 360, sem restrições, confirma. Afirma 3, beleza. Bom dia, senhora, a identificação de chegada bom, se você mantém o nível 050. Ari, A e Puro com 1 após a lenta, senhor. Federal 9972, no solo 02, libera pista próxima, interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa, chama em graça, taxi Juliette, senhor. Autorizado via Alfa, vai chamar a Juliette, 9972. Alfa Quebec Romeo, mantenha a posição por aproximadamente mais um minuto. Eu vou solicitar que o senhor aguarde o ingresso da outra nave da Federal no posto 3, ok? Ok, no aguardo da nova aeronave da Federal. Federal 9972, é autorizado Alfa Kilo, pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, senhor. Alfa Kilo, pátio 2, pátio 3, vai aguardar o sinalizador na 9972. 3153, pronto para a cópia. Pronto para a cópia, 3153, autorizado para Serra Bravo Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340. Saída Sanvo 1, transição Doclo, está em uso 10, transponder 5536, frequência do controle Salvador 120, decimal 8-3153. Cotejamento, são 3153. Portão 2, chame quando pronto para o pushback acionamento. K3253. 6225 na escuta para a cópia. Na 6225, autorizado para Serra Bravo, Bravo Romeu, via Presolono 7, nível de voo 380. saída Arbor 1 após Elefa, pista em uso no zero, transponder 5555, frequência do controle Salvador em 120.8, Oceania 225. Regimento Oceania 225, Porto 4, chamei França para o pushback acionamento. Quebec fumeu, após o parqueamento do segundo sideral, deste sideral agora ingressando via táxi de quilo para o pátio 3, após o mesmo parquear no pátio, você tem livre push e táxi, chame no táxi para ingresso táxi 6 quilo, o Alfa Quebec fumeu. Ok, afastado para o táxi sideral, autorizado, chamarei naquilo. Confere 4201-340, tem aprovado a tanto cópia. Afirmo, eu já tenho 340 aprovado, confere, o senhor está pronto para cópia? Zoom 4201 autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, via a rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, saída Sanvo 1, transição Mote, pista em uso no zero, transponder 5556, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8, azul 4201. Jumentos, o 4201, portão 3, chamei pronto para o pushback acionamento. Romeu, autorizado ingresso a Taxi Kilo após Alfa até a proximidade do Taxi Golf, ok? Chame próxima Golf, iniciando o procedimento de check. Ok, chamarei. Número 597, está conforme as instruções de velocidade e altitude, lista para 2 motéis. Ajuste na 017, livre procedimento, na porta está blindada. Número 597, para localizador com a esquerda, para 205, a porta está blindada. Esquerda 205, da 357, portará estabilizado. Táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no zero, que é igual no 0 no 7. Chame pronto para decolagem no ponto de espera da pista no 0, tem 3, 1, 5, 3. Pista livre, táxi até o ponto de zero, rota 3, 1, 5, 3, já está pronto para decolagem. L5973, para Recife, aguarde Costa, número 2, prepare por gentileza a saída, Cuca, transição Aracaju, já. Posso para decolar, está 3153. Então, 3153, autorizado a alinhar e manter na pista no zero. Autorizado a linha manter, na 1 a 0, está 3153. Pista liberada, autorizado a decolar da pista 1-0, vento de 1-2-0 graus com meia dúzia de nós. Saber decolar de pista 1-0, vento de 1-2-0. Aprovado o pushback, chame pronto para o táxi, chinema 2 e 5. Avenida 775, contador Nordeste estabelecido em 571 e sudoeste do Rio Salvador. Voe e tape para interceptar a chegada a Bomonde, ano do São Montanho de Mundo 050. Zona 53, decola com Zona 4, chame agora o controle Salvador na frequência 120 decimal 8, senhor. Bom voo. Obrigado, 08. Chinelo 211, pronto para cópia. Pronto para cópia, 211, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso no zero, transponder 5560, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8, China 62, 1, 1. Resultado 360, mata do plano, saída Sanvo 1, Doclo, transição, total 510, 60, transponder, apontaria 120, decimal 8, 62, 1. Resto do regimento, China 6211, no portão 5, chão e pronto para o pushback acionamento. 5973, pronto para o cópia. 5973, autorizado para Sierra Bravo, Romeo Foxtrot, via para o Zulu no 7, nível de voo 330. Saída Uca, transição Aracaju, pista em uso no 0. Transponder 5563, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8, Rio 5973. Recife autorizou 330, via Zulu no 7, decolando no 0, Puka, Aracaju. 5563 no transponder e o controle 12080, Rio 5973. Carta de protegimento, Rio 5973, parte 3, chame pronto para o custo de acionamento, Jair. Seu parente, obrigado. Estou em Salvador, voo no 093, informação ECO, autorização com. ECO, confere, confins, eu tenho 360 aprovado, pronto, cópia. Pronto, cópia. 1093, autorizando Serra Brava, Charlie Foxtrot, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Arbor 1, após Arbor 1 voa Elefa, após Elefa direto Nítibo, pista em uso no 0, transponder 5570, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8, gol no 093. Autorizando nível 360 para confins de alta do plano, decola Arbor 1, Elefa, Nítibo. Fazer o 5570, controle 208, voo no 093. Cato voo no 093, portão no 0, chame pronto para o pushback acionamento. Viemos 093. Salvador, Vigoro 963, informação ECO, autorização Galeão. Dion 963, prepare Sandro 1, transição Delta, aguarde o Mandiscópia. Então voo no Doco, 963. 21401 para o push, gate número. O número 2 no setor, senhora, guarde. Guarde. Chegando a 225 para o táxi com 109 a bordo, alternada com 23 horas e 30 de autonomia. Criando o chame 225, táxi aprovado à direita até o ponto de espera, pista no 0, que negou no 0 no 7. Chame pronto para decolar de ponto de espera, pista no 0, senhor. 0 no 7, via direita, chamada pronta, chegando a 225. Paulo, Alfa TBT meu, é, passeado na Golf com a Fox Mix pronto para giro de motores. Sobre giro de motores, Alfa Quebec com meu, chamei o término. Ok, chamarei. Pista em uso no zero, transponder 5565, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8, Golo 963. Nível de voo 360, Salvo 1, Doclo, ponto conforme a rota, 5565, transponder Salvador 208, Golo 963. 963, a saída Salvo 1, transição Doclo. Salvo 1, transição Doclo, Golo 963. Correto, senhor, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Chamarei. 2 Salvador, muito bom dia, 3-5 no 7, passando Kinder, estabilizado, visual com campo. 3-5 no 7, bom dia, tráfego avistado, Kenigão no 0 no 7, pouso autorizado, pista no 0, vento de 120 graus com meia dúzia de nós. Ciente, livre pouso, 10, 3-5 no 7. Fortaleza, quanto tempo faz que a gente iniciar o curso? Fortaleza, senhor, chame táxi 4209. Vento 130 graus com 0,7 nós. Ainda próximo 0 a 2, 4, 2, 0, 1. sinal da Alfa, iniciando o giro. Respondeu, chama a perna. Chamarei. Ok, bom, aí é aproximando, mas 225, obrigado. Ei, Salvador, agora 093, Gonçalo 0, tudo bem, Fernando? São 10, aprovado, chame pronto para o táxi, segundo 093. Agora está em 093. Dura azul 275. Gente, 275, 2, 895. 2, 795, bom dia, azul.